Mike Eco Delta no solo agora, 1107, acessando a frequência livre. Hotel Oscar Zulu, na escuta. Capatango, Hotel Oscar Zulu, na escuta. Capatango, Hotel Oscar Zulu. Janela 314, ali, mantém pista no zero, prepara para decolagem imediata, assim que autorizar. 35491 no solo, 118, livre à direita, 121, décima 1. Para a direita, 21 no solo, boa. Azul 6919, Recife, aciona a identificação, suba e mantenha o 340. 340, Brisa, presente. Autoridade Brisa, presente. 6325, Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Salvador, boa tarde, está 3894, passando livre abaixo para lá. 3894, muito boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre, a base da Avianca já decolou. É, está 3894, aguardando autorização. Tan 3357 centro. Tan 3357 M centro Brasília, 12425, alterna 12655. Tan 314, decolou 20, controle 119, décima 8. 198, criado. 3894, cheque trem, livre pouso na 10, levanta de 970 graus com 99. Autorizando posição 10, trem baixo travado, tá? 3294. Transição flop. 340, saída, vamos, transição flop. Tá. No localizador, desloca a pista, no 166 da Gol. Gol 1166, completa o final, torre 118, décima 95. 895, no 166. Salvador, boa tarde, Gol 1166. 66, muito boa tarde, continuando a aproximação, número 243. Na escuta, número 66. É 314 da Oceania, solicita da presente voa sua. Autorizado direto fog. Confirma autorizado fog? Autorizado direto fog. Livre direito, ano 21, décimo ano. Direito 21, ano, tá? 38, 94, deixa logo. Da Gol, tem livre pouso na 10, vantagem no 60 graus com 99, check 3. Achou e travou, livre pouso na 10, Gol no 166. Acione identificação, mantenha 360, permanece de lá. Uno, uno, meia, meia. No solo agora os 24, livre direita, 121, décima 1. 21, 1, ok? Afirma. 21? 21, décima 1. 21. Boa, Pomposo. Boa noite, esse é o Papai Romeu, o meu Foxtrot Lima. O meu Foxtrot Lima, muito boa noite, prossegue final da 7, você pode ter para mim. Lá, firma aqui, o final da 7, você pode estar na terceira, o meu Foxtrot Lima. Primário 124-25, 25. Boa. Pouso 997, vento 180 graus com 10 nós. 7, cima. Coordenar por direto. Afirma, autorizar a chamada do centro 126.85, ao teste 125.45, não tem um bobão. 2.825.45, obrigado. .3405, boa tarde, acione a identificação, suba e mantenha o 3405. Está autorizado a final do procedimento de LSX 0, terça para 2 no PEN, altimetro 0.07, livre da inspeção vertical, zero, um reporte estabilizado. Livre. Federal 9975, Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Comandão, Cordial, boa noite, Cordial 02. Cordial 02, boa noite, prossegue direto da R, reporte na terceira milha. Prossegue direto no Graia, só não entendeu o reporte ao final. Reporte na terceira milha pro Graia. Terceira milha, reporte lá. O meu Foxtrot Lima, no solo 2-9, estação na frequência livre. Cinco e a secundária é 12655. Pedágio, tinham duas aeronaves lá sobrevoando. 2/2, cara. Autorizado, bom assistência para 050, altímetro no 07, fechando ainda 4. Eu tinha uma outra aeronave que estava lá sobrevoando. Da segunda aeronave eu desconheço, mas com relação a gente estava em patrulhamento no local. Gente, obrigada. Não por isso. Você completar a final do sistema internet, a segurança do vaso da presença? Sim. Autorizado. Guardião 02 está em contato visual, prossegue direto para o Graeiro, vento 1970 graus com 9 nós, repasse no solo controlado. 1970 com 09, direto para o Graeiro, apontará no solo controlado, Guardião 02. Bono 452, chame 125, decimal 45, Alter Nilo 2000-285. Da 3145, recife. Da 3145, Brasília 126.55. Alterna 124.25. Controlar 234, até a próxima, Vadão. Voo no 772, acende a identificação, mantém nível de voo 370, reporte iniciando órbita sobre a posição da GEL. Informa as condições meteorológicas de Porto Seguro, fechado, 400 pés, visibilidade 1000 metros, chuva moderada e rajada de 15 nós. Estabilizado, gol 1645. Completa final, chama agora a torre 118, décima 9. Torre 295, quer dar? Mantém escuta, gol no 779. Reporte iniciando a órbita sobre a Jaguar no 772. Voo no 772, por quanto tempo pretende manter a órbita sobre a posição da GEL? Informe a autonomia e alternativa. Salvador, é um gol no 645, passou externo, baixado e travado. Voo no 645, tem livre com zona 10, levanta de 970 graus com o zero. Ele pousa na 1-0, gol no 64. Gente, você pode estar aguarde, gol. Passaria 2-2-3-1. Dona 645, para informação, na Taxway Alpha, ali na Eco, eu tenho uma viatura. fazendo obra, mas vai trabalhar com seu pouso. Se eu livrar na Eco, eu vai seguir via... Vai prestar atenção no follow, ok? Qualquer pessoa livrar depois da Eco. Ok, a gente livra na Fox, então. Gente... Rapaz, o Gol é Lima, tem posto no zero. Está autorizado a final do posto MLS 7301, 08, na resposta da Breda. No solo ao 39, vai livrar a direita e fica atento ao follow-me que vai parquear o senhor, ok? Chame o solinho no 21, décima 1. Direita, Fox, pega o follow-me, 21, 1. Repetir, obrigado. Paredo 2231, livre decolagem da 10, vento no 80 graus com 10 nós. Prezado de base, passarelo 2231. Está abandonando o setor, prosseguindo para pouso na EMAR. Vento, chame torre 18, 19, desculpa, passando até o óbito. 29, chegou. Vamos passar o hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossegue para a final da Ana 7, reporte na curta final. A intenção é pouso na RMA. Gente, reporte quando no solo controlado, se conhecer para reportar no setor. Zulu. No 936, você é do RCP? Prossegue a RCP, 936. Voo no 936, chame 125, decimal 45, alta RN 126, decimal 85. 2545, 2085, voo no 936. Santo Antônio Salvador, boa noite, passarela 2231. Passarela 2231, contato radar na decolagem, tudo para o nível 1, 0, 0. Boa noite, 01, passarela 2231. Salvador, boa noite, esse é o 3677.0. 3677 ali, mantém pistando zero. Mantém o 0, 3377. Para o nível de voo 350 e programa espera sobre caravelas. Correto, plano 772. Está pela direita, voo no 772 e prosseguir para a caravela. Gente, 3405, Brasília 126, decimal 55, alterna 124, decimal 25. Confirme para o set. Continua a aproximação, guarda a autorização para pouso. Para informação, eu tenho uma criatura da Infraero, próxima, na Taxway Alpha, próxima a Eco, fazendo obras ali. Você vai ficar atento ao solo, né, após livrar, ok? Continua a aproximação, guarda a autorização. Presente da criatura, aguardando de pouso, acionamento paciente. Centro 3677, decolou 44, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado, boa noite. 3677, paciente. 143, cheque trem, livre pouso na 10, o vento de 170 graus com 9 nós. Pode confirmar o vento, por favor, 143? Livre pouso na 10, o vento de 170 graus com 9 nós, Oxa. Livre pouso, capitão 0, general 143. Entendeu, livre ascensão 360 no perfil da saída, agora, galera, passar 3677. 9, recife. Negativo. Gol 1969, recife. Yeah. 4206, mantém a ponte, espere a guarda. 4206. 3-1, 2-2-3-1. 26, decimal 55, alterne 1-2-4, decimal 2-5. Entre até o Oscar Zulu. Fica condicionado após o pouso do tráfego da Oceanera, ali mantém pista no zero. Estação vai cruzar o nível 070, poderíamos voar telefa ou porta? Autorizado na telefa, 3677. Obrigado, presente telefa, 3677. Estou falando. 206, livre decolagem da 10, venta de 170 graus com 10 nós. Romeu, Golf Controle Salvador, acendente de identificação. No ideal descida, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste ao altimetro no 097. Alta N1 no 24, decimal 25. Agora o centro, Recife, 1-2-2-7-1-8, Alpec, 1-2-6-0. 1-2-8-8-1-2-6-0, busca do Recife, 3-6-7-7, boa noite. SAM 3-2-5-9, Recife segue, chame Brasília, 1-2-6-5-5, alterne 1-2-4-2-5. Recife. SAM 3831, ainda gel, chama Brasília 1-2-6-5-5. Secundária será 1-2-4-2-5. Seguro, tá 3-2-3-1. Bom, 772, GTP. Ciente, Bom, 772. Corre o voo 1869, muito boa noite, vamos para o Pontera, 1-0 pronto. 681, Fox Island, VFF Level 350, stay your mark number, circle boat. 1869. Celia 681, report over. Standby. Celia 681, report. New Cox position, India, Lima, Kilo, Oscar X-ray position. If on a bond frequency, 125.45. Controle 1869. 1869, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 360 na série Arbor Eleven. Arbor Eleven, 360, 1869. Azul 4206, chama agora o centro Recife, 126, decimal 8. 3506. Solicita a proa 240 para levar um combo. Autorizado, desvio, voo 1869, faz desvio, foi 7 elefa. Direto elefa, 1869, após. Muito obrigado. próximo a ponte de cena, próximo para entrega. Aliás, decolada no 0970 graus, no 0 mais. 3, 5, 4, 5. Autorizado a alinhar e decolar. 0, 0, 3, 5, 4, 5. 3831, recebe. Azul 6919, recebe. 6919, chame Brasília 126, decimal 55, Alterne 124, decimal 25. Quatro no cinco, decolado 59, controle 1198. 1198, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. Trip 5415, perfil da Coral. Trip 5415, contato passando na decolagem, tudo falando em 140 na série Coral. 140 na Coral, 5415. Alterna 124, decimal 25. Uno 2, ascendente ficação, mantenha nível de voo 370, programa espera sobre caravelas, sobre o VR caravelas e curvas pela esquerda. Confirme por quanto tempo pretende manter espera sobre caravelas, confirmando também seu aeródromo de alternativa em Salvador. Copiado, Santos 6112, reporte iniciando espera sobre caravelas e confirme com a autonomia. Horas e 15 minutos, tem. Confirme para o centro. Condições meteorológicas: teto 400 pés, visibilidade 1000 metros, chuva moderada e 15 nós de rajada. Minha 12-9, passa nível no 60, Recife 28, décima 8, boa viagem. 1288, bom trabalho. Tem nível de voo 360, reporte posição da AGEL, alterna com Brasília 126, decimal 55. Da AGEL, Brasília 1895, ufa. Muito grato, mano. Boa noite. Romeu, Gol. Prossiga. Eu estou precisando do seu localizador, o Romeu, Gol. Ciente, Romeu, Romeu Golf, continue a aproximação, reporte 3 checado, entrou no 600109. Confirmando o pátio, destino ao pátio 5. Afirmativo, após o Cidra, vai cancelar e circular para o 7 motorizado. Ciente, reporte então para o cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Valeu. Boa noite, ação de identificação, desce, mantém 2 mil pés, com 008, chegada a ponte. Cancelado a 04, autorizado por vai esquerda, base curta pela direita, final da 17. Reporta na curta final, trem checado, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, cancelado na curta final da 17. Reporta que já está abaixado, checado. Ciente. Livre pouso, pistão 17, vento 170 graus, 119, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf. Afirmo. Dois a um, alinhado de colada 1-0, ventando 1-7-0 graus, 1-1-2. Alinhar e de colada 1-0. 6201, ventando 1-7-0 graus, 1-0. Escola da 0, Ocean Air 7-2-6. O Gol 772 informa que agora Porto Seguro está com teto de 600 pés, visibilidade 1.600 metros, já operando instrumento. Gente, Gol 772, estamos na escuta. Tan 3612, centro. Tomando, vento para o Romeu Golf. 180 graus, 10 mais. É. 3612. Espera com curvas pela esquerda, tá 3612. Oxenia 62 01, aciona o código 5041, controle 1198. 5041-198, Oxenia 62 01. Romeu, Romeu Golf, solo 07, libere a direita no pátio 5 ao estacionar frequência ali. Romeu, Romeu Golf. Salvador, Salvador Deporte, good evening, Messing 201, climbing, passing 1700. 6201, definitely the King's Messing Deporte, climbing, returning of 360, turning right to that to the leader position. Right, leader position, and climb to 360, Ocean Air 6201. Then you run transponder to the 3637, chama o centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, da 3637. Romeu, November de Oscar, Centro Recife, boa noite, acione identificação, mantenha nível de voo 390. Otan, o Papa Romeu, November de Oscar, através de Salvador, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85, November de Oscar. Ocean 6201. progressing level 150, Boa noite, 971, 10 para 4 mil pés, 08, chegada bom, 971. Now 170 to 360, then request 380 as a final. Ocean F 6201, receive centers for find in. Time and maintain flight level 380. Direct position PG. Bravo Romeo India Delta Echo.